Oi, gente, eu sou a Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar uma música do Thales Roberto. O nome dessa música é Dias de Sucesso e eu espero que vocês gostem. Pai, eu sei. Tenho vivido dias de sucesso. Todo mundo chega e quer ficar perto. Que o sucesso verdadeiro é ser cheio de Deus.